faço minha prece, pai. Monte se entorpece, logo esquece a paz. Que acontece, que a noite pede mais. A sua vontade cresce e nunca o satisfaz. Na noite prevalecem os animais. Do pitbull alés, do verme ao samurai. Aqui quem se perde, apenas desce e cai. Bye bye, tem poções, opções, situações letais. Atenção rapaz, é bom tu ser sagaz. Se der merda não dá tempo pra chamar seus pais. Porque as pessoas são frias, mas o ritmo é quente. Imagens se confundem, meia mostra urgente. Onde a mágoa é tido e dá. Insano homicidar, que já perdeu o medo de perder a vida. Sem espaço pra ingênuo, é bom tu ter malícia. Se não ficar pequeno, tem veneno na pista. Que quem muito faz, pouco faz. Na madruga é assim, se não aguenta rá. A maldade consome a mente de qualquer homem. Cai pra dentro do problema fazendo honra meu nome. Eu sei que na madruga atividade é dobrada. Tem neguinho que tu não dá nada, mas já porta uma quadrada 021. Cê tem que ter malícia zé pra saber chegar pra onde e sentar de bobeira, né, nego? Anonimato em qualquer canto, protegido pelo santo. Qualquer seja o caô, espanto pra lá eternizar. Só quem fechou comigo em qualquer lugar, em qualquer área, tô com os meus, irmão. Consciente, pé no chão, pensamento frio em qualquer situação. Anotece, faço minha prece, pai. Monte se tropece, logo esquece a paz. Que acontece, que a noite pede mais. Sua vontade cresce e nunca satisfaz. Anotece, faço minha prece, pai. Monte se tropece, logo esquece a paz. Que acontece, que a noite pede mais. Sua vontade cresce e nunca satisfaz. Saí nas 18 badaladas, nas 22, 22 estão na terceira virada. Que parada, a consciência tá pesada, mas a energia me puxa com as bruxas da gargalhada. Devia tá em casa, mas tô mais afim da lua que os cara danado. E se essa não é a tua, fica atento ou vaza. Que a madruga é a recarga de energia, onde os bebum se cria. Esquina vira drogaria, o gato é preto e não mia. A matilha tá solta, sou lobo sem companhia. As ratas da Lapa virando titias. O nego que se esconde quando clareia o dia. Isso é a fauna, sangue escorre igual suor na sauna. Meu sujeito cheio de trauma, quem supera eu bato palma. Rap tem que ser com a alma como eu faço. Represente anonimato, fechando mais esse laço. Anoitece, faço minha prece, pai. Monte se tropece, logo esquece a paz. Que acontece, que a noite pede mais. Sua vontade cresce e nunca satisfaz. Anoitece, faço minha prece, pai. Monte se tropece, logo esquece a paz. Que acontece, que a noite pede mais. Sua vontade cresce e nunca satisfaz.